E pode mandar sua mensagem de voz aí pelo 51991925229, que tá valendo dois pares de ingresso pro cinema. E na programação de hoje rola Justin Bieber, Camila Cabello, Drake, Coldplay e a nova da Avril Lavigne. E aí, tá querendo faturar dois pares de ingressos pro cinema? É muito fácil, acesse o facebook.com/hot98, curta e comente o post do programa de hoje, já tá valendo. E aí, já pediu teu som? E agora na programação da Hot, Maroon 5. E rolou aí um Justin Bieber, Camila Cabello, Drake, Coldplay e a nova aí da Avril Lavigne. E o Ed Sheeran continua gigante aqui no Brasil. A produtora Movie Concert anunciou que estão esgotados ingressos para os shows de São Paulo e Porto Alegre em fevereiro do próximo ano. Essa será a segunda vinda do cantor britânico ao Brasil. Ele fez shows em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte em maio do ano passado, com um público total estimado em 80 mil espectadores. E agora, aqui na Hot 98, Ed Sheeran Happier. Hot 98, só ela é assim. E pode mandar sua mensagem de voz ou de texto pelo 51991925229, que tá valendo dois pares de ingresso pro cinema. E na programação de hoje rola Justin Bieber, Camila Cabello, Drake, Coldplay e a nova da Avril Lavigne aqui na Hot 98. 98. Hot 98, só ela é assim. Pode mandar sua mensagem de voz ou de texto aqui pelo 51991925229, que tá valendo dois pares de ingresso pro cinema. Na programação de hoje rola Justin Bieber, Camila Cabello, também Drake, Coldplay e a nova da Avril Lavigne aqui na Hot 98. Hot 98, sou ela é assim. Pode mandar sua mensagem de voz através do nosso WhatsApp 51991925229, porque tá valendo dois pares de ingresso e pro cinema. E na programação de hoje, Justin Bieber, Camila Cabello, Drake, Coldplay, também tem a nova da Avril Lavigne. Já curtiu o nosso facebook.com/hot98? Corre lá então, curta, comente no post e tá concorrendo aí os dois ingressos pro cinema na programação de hoje. Tá começando! Tá querendo faturar dois pares de ingressos pro cinema? É muito fácil, acesse facebook.com/hot98, curta e comente no post do programa de hoje que já tá valendo, tá concorrendo já. E aí, já pediu teu som? Na programação da Hot rola Maroon 5, Camila Cabello, Drake, Coldplay, Avril Lavigne, Justin Bieber e muita coisa bacana na programação do dia de hoje. E você segue com a gente aqui fazendo a programação através do WhatsApp 51991925229. O Ed Sheeran continua gigante aqui no Brasil. A produtora Movie Concert anunciou que estão esgotados os ingressos para os shows em São Paulo e Porto Alegre em fevereiro do próximo ano. Esta será a segunda vinda do cantor britânico ao Brasil. Ele fez shows em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte em maio do ano passado, com um público estimado em 80 mil espectadores. E agora na programação da Hot 98 tem Ed Sheeran Happier, aqui na melhor. E tá querendo faturar dois pares de ingresso pro cinema? É muito fácil, acesse o Facebook da Hot, facebook.com/hot98, curta e comente o post do programa de hoje que já tá valendo, já tá concorrendo. E aí, já pediu teu som? Agora na programação da Hot 98 tem Maroon 5, também tem Camila Cabello, Justin Bieber, Drake e Coldplay. E aí? Tá querendo faturar dois pares de ingresso pro cinema? É muito fácil. Acesse o facebook.com/hot98, curta e comente o post do programa de hoje que já tá valendo. E aí, já pediu teu som? Na programação de hoje rola Maroon 5 também, Justin Bieber, Camila Cabello, Drake, Avril Lavigne, Coldplay e muito mais. 90.